Ficheiros 78, capítulo 44. Partes íntimas. Deixei Jamie na sala de estar, subi as escadas e percorri o corredor na direção do quarto de Jocasta, cumprimentando distraidamente amigos e conhecidos que ia encontrando pelo caminho. Eu estava desconcertada, aborrecida e, ao mesmo tempo, com alguma relutância, achando graça. Vendo-me sozinha no corredor, abri o leque, espreitando-me pensativamente no pequeno espelho redondo que servia de lago na cena pastoril nele pintada, sendo mais uma peça de intriga do que de auxílio à aparência. O espelho mostrava não mais do que alguns centímetros do meu rosto de cada vez. Um olho e a sobrancelha arqueada fitavam-me interrogativamente. Era um olho bastante bonito, admiti. Havia algumas rugas finas à volta, é verdade, mas tinha um formato bonito. Pálpebras graciosas e pestanas longas e curvas, cujo negro acetinado complementava a pupila e contrastava, de modo surpreendente, com o âmbar salpicado de dourado da íris. Movi um pouco o leque para ver a minha boca. Lábios cheios, bastante mais cheios agora, para não falar de um rosado úmido e escuro. Pareciam lábios de quem fora beijada, um tanto violentamente. Também pareciam ter gostado. Exclamei, fechando o leque com um estalo. Sem ter o meu sangue a fervilhar, eu admitia que Jamie talvez tivesse razão a respeito da intenção de Philip Wiley em fazer investidas impróprias sobre mim, mas também podia não ter. No entanto, independentemente dos motivos subjacentes do jovem, e realmente tinha prova incontestável de que ele me achava fisicamente atraente, avó ou não. Mas pensei que não devia mencionar tal coisa a Jamie. Philip Wiley era um jovem muito irritante, mas refletindo mais friamente, decidi que, afinal, preferia não o ver estripado no relvado em frente da casa. Entretanto, a maturidade realmente alterava um pouco a perspectiva de uma pessoa. Apesar de todas as implicações pessoais daqueles membros masculinos excitados, era o flácido que mais me interessava agora. Os meus dedos fervilhavam para examinar as partes íntimas de Duncan Innes, pelo menos no sentido figurado. Não havia assim tantos tipos de trauma, salvo a castração direta, que causassem impotência física. Como a cirurgia atual era precária, eu supus que o médico que tratou do ferimento original, se algum o fez, tinha simplesmente removido os dois testículos. Mas fosse esse o caso, Duncan não o teria mencionado? Bom, talvez não. Duncan era um homem extremamente tímido e recatado, e até mesmo uma personalidade mais extrovertida poderia hesitar em confidenciar uma infelicidade deste calibre, até a um amigo íntimo. Mas ele poderia ter escondido tal dano no confinamento de uma prisão? Tamborilei os dedos na mesa de embutidos em frente à porta de Jocasta, considerando. Era possível um homem passar vários anos sem tomar banho? Eu vira alguns que, obviamente, fizeram isso. Por outro lado, os prisioneiros de Ardsmuir foram forçados a trabalhar ao ar livre, cortando turfa e partindo pedras. Teriam acesso livre e regular à água e provavelmente banhar-se-iam periodicamente, pelo menos, ainda que fosse apenas para evitar a comichão de parasitas. Entretanto, penso que uma pessoa pode banhar-se sem necessariamente se despir completamente. Eu suspeitava que Duncan estivesse mais ou menos intacto. Era muito mais provável, pensei, que a sua impotência tivesse origem psicológica. Afinal, ter os testículos gravemente feridos ou esmagados certamente faria um homem ficar inativo. E uma experiência antiga podia facilmente ter convencido Duncan de que tudo estava terminado para ele. Fiz uma pausa antes de bater, mas não por muito tempo. Afinal, eu tinha alguma experiência em dar más notícias às pessoas. E uma coisa que a experiência me ensinara era que não adiantava preparar-me-nos, nem preocupar-me-nos com o que diríamos. A eloquência não ajudava e a franqueza não era empecilho à compaixão. Bati energicamente à porta e entrei a convite de Jocasta. O padre Leclerc estava presente, sentado a uma pequena mesa ao canto, lidando industriosamente com uma grande variedade de cepipes. Duas garrafas de vinho, uma vazia, também estavam sobre a mesa. E o padre ergueu os olhos à minha entrada com um sorriso radiante e gorduroso que parecia abranger todo o seu rosto e prender-se atrás das orelhas. "Tally-ho, madame!" disse ele animadamente, brandindo uma perna de peru na minha direção à guisa de saudação. "Tally-ho, tally-ho!" "Bonjour!" pareceu-me quase repressivo em contraste. Então contentei-me com uma mesura e um breve olá como resposta. Não havia, obviamente, como tirar o padre dali e nenhum lugar para onde levar Jocasta, já que Faedre estava no quarto de vestir, a fazer um grande alvoroço com um par de escovas de roupas. Mesmo assim, considerando as limitações do inglês do padre Leclerc, pensei que não seria necessária qualquer privacidade. Assim sendo, toquei no cotovelo de Jocasta e murmurei-lhe discretamente que talvez devêssemos sentar-nos no banco da janela, pois eu tinha algo importante para discutir com ela. Jocasta pareceu surpreendida, mas assentiu, e pedindo licença ao padre Leclerc, com uma mesura que ele não notou, estando ocupado com um teimoso pedaço de cartilagem, veio sentar-se ao meu lado. "Sim, sobrinha", disse ela, ajeitando as saias sobre os joelhos. "O que tens para me dizer?" "Bem", disse eu, respirando fundo, "é sobre Duncan, sabe?" E ela compreendeu. O seu rosto ficou completamente perplexo quando comecei a falar, mas percebi uma crescente sensação de algo mais na sua atitude à medida que ela me ouvia. "Quase alívio", pensei surpreendida. Os seus lábios contraíram-se pensativamente. Os cegos olhos azuis, fixos no seu modo desconcertante de sempre, um pouco acima do meu ombro direito. Havia preocupação no seu rosto, mas não uma grande aflição. Na realidade, a sua expressão estava a alterar-se. De espanto ao de alguém que repentinamente encontra uma explicação para uma circunstância anteriormente preocupante. E tanto está aliviada como satisfeita por a ter descoberto. Ocorreu-me que ela e Duncan estavam a viver sob o mesmo teto há mais de um ano. E estavam noivos há meses. A atitude de Duncan em relação a ela em público era sempre respeitosa, até deferente e atenciosa. Mas ele não fazia nenhum gesto físico de ternura ou posse em relação a ela. Isso não era absolutamente estranho para a época, embora alguns cavalheiros fossem expansivos em relação às suas esposas, outros não o eram. Mas talvez ele não fizesse esses gestos em particular também, e ela esperava-os. Ela fora bela, ainda era bonita, e muito acostumada à admiração dos homens, com ou sem visão. Eu vira a namoriscar habilmente com Andrew McNeil, Ninian Bell Hamilton, Richard Caswell, até mesmo com Farquhar Campbell. Talvez ela tivesse ficado surpreendida e ligeiramente frustrada de não provocar qualquer demonstração física de interesse em Duncan. Agora ela sabia porquê e respirou fundo, abanando a cabeça devagar. "Meu Deus, coitado do homem", disse ela. sofrer tal infelicidade e resignar-se com isso, e de repente ver isso trazido de novo à tona para o atormentar. Santo Deus, porque é que o passado não nos pode deixar com o pouco de paz que conseguimos alcançar? Ela baixou os olhos, pestanejando, e eu fiquei tão surpreendida como emocionada ao ver que os olhos dela estavam marejados de lágrimas. Uma grande figura assomou repentinamente atrás dela, e eu ergui os olhos, deparando-me com o padre Leclerc a pairar por cima de nós como uma solidária nuvem de trevoada no seu hábito negro. — Há algum problema? — disse ele em francês. — Monsieur Duncan sofreu algum acidente? O francês de Jocasta não ia além de começava, mas obviamente conseguiu compreender o tom da pergunta, além de ter captado o nome de Duncan. Não lhe contes, disse-me com alguma urgência, colocando a mão no meu joelho. Não, não, garanti-lhe. Ergui os olhos para o padre, abanando os dedos para indicar que não havia problema algum. Não, não, disse eu ao padre, c'est rien. Não é nada. Ele franziu a testa para mim em dúvida. Depois olhou para Jocasta. Uma dificuldade da cama de casados, não é? Perguntou ele sem rodeios, em francês. O meu rosto deve ter traído espanto diante disto, pois ele gesticulou discretamente para baixo, para a frente do seu hábito. Ouvi a palavra scrotum, madame. E julgo que não falava de animais. Compreendi demasiado tarde que, apesar do padre Leclerc não falar nada de inglês, ele com certeza falava latim. Merde, disse eu num sussurro, fazendo com que Jocasta, que também tinha erguido os olhos abruptamente diante da palavra scrotum, se voltasse para mim. Bati-lhe levemente, de forma tranquilizadora, na mão, tentando decidir o que fazer. O padre Leclerc fitava-nos com curiosidade, mas também com grande bondade, nos meigos olhos castanhos. Receio que ele tenha compreendido a questão de um modo geral, disse eu, desculpando-me a Jocasta. Penso que talvez seja melhor eu explicar. Os seus dentes superiores cravaram-se no lábio inferior, mas ela não protestou. E eu expliquei o problema em francês o mais sucintamente possível. As sobrancelhas do padre ergueram-se e ele automaticamente agarrou o rosário de madeira que tinha pendurado no cinto. Oui, merde, madame, disse ele. Quelle tragédie! Benzeu-se rapidamente com o crucifixo. Em seguida, de um modo inteiramente espontâneo, limpou a gordura da barba na manga e sentou-se ao lado de Jocasta. Pergunte-lhe, por favor, madame, qual é a sua vontade nesta questão? Disse-me ele. O tom era gentil, mas era uma ordem. A sua vontade? Oui. Ela ainda se quer casar com o Monsieur Duncan, mesmo sabendo disto? Porque, veja bem, madame, pelas leis da Igreja Católica, tal impedimento à consumação é um obstáculo ao verdadeiro casamento. Eu não deveria administrar o sacramento do matrimónio, sabendo disto. No entanto, ele hesitou, franzindo os lábios pensativamente, enquanto olhava para Jocasta. No entanto, o propósito desta determinação é a intenção de que o casamento seja uma união frutífera, se Deus assim quiser. Neste caso, não há dúvida sobre a vontade de Deus. Portanto, como veem, ergueu um dos ombros num gesto gaulês, traduzi a pergunta para Jocasta, que estivera virada para o padre com os olhos semicerrados, como se pudesse adivinhar o significado das suas palavras pela simples força de vontade. Esclarecida, ela empalideceu e recostou-se um pouco. O seu rosto assumira uma expressão Mackenzie, aquela máscara característica, impassível e calma. que significava que um turbilhão de pensamentos estava a decorrer por trás, eu sentia-me um bocado perturbada, e não só por causa de Duncan. Não me ocorrera que essa revelação pudesse impedir o casamento. Jamie queria ver a sua tia protegida e Duncan com a sua subsistência garantida. O casamento parecera a resposta perfeita. Ele ficaria perturbado se as coisas dessem para o torto tanto tempo depois. Após apenas um momento, Jocasta mexeu-se, exalando o ar com um grande suspiro. Bem, graças a Deus que eu tive a sorte de conseguir um jesuíta, disse ela secamente. Um deles poderia convencer o Papa de qualquer coisa, sem falar de lidar com uma pequena questão, como ler a mente de Deus. Sim, diga-lhe que eu ainda me quero casar. Transmiti o desejo dela ao padre Leclerc, que franziu ligeiramente a testa, examinando Jocasta com grande atenção. Alheia a este escrutínio, ela ergueu uma das sobrancelhas à espera da resposta dele. Ele pigarreou e falou, com os olhos ainda fixos nela, embora falasse para mim. Diga-lhe o seguinte, madame, por favor. Embora seja verdade que a procriação é a base desta lei da Igreja, esta não é a única questão a ser considerada, pois o casamento, o verdadeiro casamento de um homem e de uma mulher, esta união da carne é importante em si mesma, a linguagem do rito. Os dois devem tornar-se uma só carne, assim diz, e há razão para isso. Muita coisa acontece entre duas pessoas que partilham uma cama e sentem alegria um no outro. Isso não é tudo num casamento, mas é alguma coisa de facto. Ele falou com grande seriedade. E eu devo ter parecido surpreendida, pois ele sorriu ligeiramente, agora olhando diretamente para mim. Nem sempre fui padre, madame, disse ele. Fui casado uma vez. Sei o que é, como sei o que é abrir mão para sempre dessa parte carnal da vida. As contas de madeira do seu rosário chocalhavam suavemente quando ele se mexia. Eu anuí, respirei fundo e traduzi isto diretamente como ele tinha dito. Jocasta ouviu, mas desta vez não precisou de tempo algum para pensar. A sua decisão estava tomada. Diga-lhe que eu agradeço pelo conselho, respondeu ela com apenas uma leve contundência na voz. Eu também já fui casada antes, mais de uma vez. E com a ajuda dele, casar-me-ei novamente. Hoje. Eu traduzi, mas ele já tinha compreendido o que ela queria dizer pela sua postura majestosa e pelo tom da voz. Manteve-se sentado por um momento, manuseando as contas do rosário entre os dedos, e depois assentiu. Oui, madame, disse ele. Estendeu o braço e apertou a mão de Jocasta num amável encorajamento. Tally-ho, madame.